لا إله إلا الله. Oh.

Thank you.

Oh. Ooh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh.